Seja incapaz ou seja perito, no fim o maldito destino se existe joga contra, revida, desponta, conserta o acerto, transforma em equívoco, corrige, confirma o erro, desgrama com a vida ponta a ponta, compete ao faminto, comer e inventar o alimento sem deixar pra trás o motivo que o faz levantar e chorar ao cair, tomar um remédio pra poder melhorar e de novo adoecer, sobrevivendo. Cidade, orgasmo completo nas fotos, parece um cometa. No vídeo é sucesso, é amor, é leveza, coragem. Andar de mãos dadas na mira de um caça-treta. Cobertura no meu tubete, trafato oriente na parede. Chile é um canela do divino, um piano, um alemão, uma coleção de canivetes. Memórias de viagem pra Ibiza, uma colmeia, uma pulseira pra dieta. Dois anéis, um chumaço de cabelo de Sansão. Um cabo de aço que subiu a estação de trem que sucumbiu no teu verão. Máscara do Jason, lenda azul da costela do Merlin Manson. Um detalhe do azulejo da igreja do Império que caiu. Um raio do sol que iluminou o Brasil e apagou no segundo em que a última gota secou na torneira do homem mais rico. O dono das fontes nascentes, bandeiras pingadas. Eu, o último velho cansado, eterno proprietário privado, profeta dos fósseis acumulados, verdinhas colhidas no bolso, esmigou no passado, confetes de um carnaval onde o rei Momo era magro, desmantido, gramado e reparido.